Essa melodia é para homenagear quem foi o autor desta canção maravilhosa. Ó igreja, se prepare, pois o noivo vai e vem. Muitos anjos poderosos vão descendo do valém. É chegado o momento, eu vou subir ao céu de luz. Vencendo, vem Jesus. Oh! Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Ele aqui presente está, toda treva está sumindo. Deus vai hoje libertar. O seu filho foi entregue por você ali na cruz. Vencendo, vem Jesus. Oh, oh, na, na, na. Chorando, mas Jesus não vai ouvir, e os salvos triunfantes.